outros cantores chamam. Baby, baby, baby. Baby, baby. Meu bem, baby, meu bem. Absurdas, ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das flores e a ferida das dores, e só então, de sopetão, entro e me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de Ísis e sou como a flecha do arco, do arco, do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais.

acordei mais cansado que sozinho. Como o conde falando aos passarinhos, como o Bumba meu boi sem capitão. E gemi como geme o arvoredo, como a brisa descendo das colinas, como quem perde o prumo e desatina, como um boi no meio da multidão. Eu cruzei ruas, estradas e caminhos, com um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, do sussurro, fiz um canto demente, absurdo. O lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. Solidão! Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. E na segunda manhã que te perdi, era tarde demais pra ser sozinho. Eu cruzei ruas, estradas e caminhos, como um carro correndo em contramão. Da boca no sussurro, fiz um canto demente, absurdo. O lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. Solidão. Já falei tantas vezes do verde nos teus olhos. Todos os sentimentos me tocam a alma, alegria ou tristeza, espalhando no campo, no canto, no gesto, no sonho, na vida. Mas agora é o balanço, essa dança nos toma, esse som nos abraça, meu amor. O teu corpo moreno vai abrindo caminho, acelera meu peito e nem acredito no sonho que vejo.

vou levando, vou no swing, vou levar, espalhando amor, vou já. Andar leve eu vou, caminhando pela cidade. Andar leve eu vou, sem me preocupar. Andar leve eu vou, respirando essa liberdade. Andar leve eu vou, pro lado de lá. Tá no som, tá no sol, tá no seu andar. Tá em todas as cores da rua, por todo lugar. Quando toco amarelo, faz brotar do verde uma nova cor, pra gente poder se misturar. Andar leve eu vou, caminhando pela cidade. Andar leve eu vou, sem me preocupar. Andar leve eu vou, respirando essa liberdade. Andar leve eu vou, pro lado de lá. Descobrindo a cidade do nascer do dia, a luz do luar. Andando na rua, chega quem quiser chegar. Os passos que levam pra frente trazem mais leveza e mais felicidade, pra gente poder se misturar. Pra gente poder se misturar. Pra gente poder se misturar. Pra gente poder se misturar. Andar leve eu vou, sem me preocupar. Andar leve eu vou, pro lado de lá. Andar leve eu vou, sem me preocupar. Andar leve eu vou. Pelo beijo que o baile parou pra ver, da marchinha fez silêncio. No silêncio eu escutei uma desritmia em meu coração que se instalou. Thank you.